Station 2, frecuencia 1, 1-2, kilómetros. Rádio Alfa Controle. Mais um pouquinho, pegue a 5027 para a paralela. Teste, mais um grau, matando 5027, a gente tem que mandar uma meia, reporte no local de TV. 2, libera tenente, sono solo in 1, dentro la decima 9. Chamada 81, deixa para 2, no pé, a vítima é 5,5, a qual é a questão de nível, posição pelo, a autoridade de chamada é 7,5, só estabilizar. Tá mais um de alta, para o que já não se passou, você vai ser 118, saiu 2, 2, 3, são 7,5, sequência 1, 2, 8, última 8, inferno 1, 2, 0, sua 0. Sigue. Estamos em Lotolina, que está determinado. Concurso Mundo do Alto de Salvador, que é o serviço comercial de voo alerta, com essa política. Potência 122, vítima 8, alterna 126, vítima 0. Hotel New York, Santa Isabel, São Paulo. Hotel está 118, Flama de Santa. Salvo 3, 1 7 9. Sorrel. 6, tráfego agora avistado, mantenha o setor, aguardando vocês essa parte do meio do campo. Ok, mantenha o setor, sobrevoa aguardando sobre o som, aqui de alta. Romeo, vou fazer de Lima, devido ao tráfego que ele for dar uma 7, fazer colagem, mantenha por 8, 2, 1, 6, após curva esquerda, no perfil de subir a bomba. E colagem autorizada pela 7, chega a 1, 1, 1, 0 graus, 0, 9, 9. controleiro, deixar de sinal antes, por favor. Mais de alto controle. Mais de alto controle. Mais de alto. Secundária, 128, decimal 35, pra 31, 79. Tá controlado, 6-1, tome controle do Salvador, 1-2-0, decimal 8, bom bom. Controle em 1-2-0, decimal 8, obrigado. 3-5-1-0, 1-7, 3, decimal de meio, 2-4-4. Controle Salvador, é o Papa Tango, de Mota Azul. Capitão Lima, Hotel Zulu, controle. Capitão Lima, Hotel Zulu, mantém a estrutura da carta. Eu estou vendo que estamos tendo que usar o tempo de fundo. escalar com fundo. A 1.000 e o outro Salvador, apenas 11 km do Comando Sato. tiver à direita, chame só em 121, desce uma lata. Estamos todos, depois da 118 e fala assim.